Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe na antena da SBSR, uma hora de música sem palavra cantada, e hoje começamos com o destaque para Hundreds of Days, da californiana Mary Lattimore, é arpista, mas toca o instrumento de forma exploratória, juntando também guitarras elétricas, pianos e outros instrumentos, para além de eletrónica. Esteve com MacBird na passada quinta-feira na Galeria Zedes Bois. Elas duas juntas têm um título em 2018, chama-se Ghost Forests, mas vamos ouvir de Mary Lattimore e de Hundreds of Days, On the Day You Saw the Dead Whale. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Nas mesmas coordenadas, depois de Mary Lattimore, Colleen, recordação para I'll Read You a Story, e continuamos com as gravações de campo e a música muito delicada do argentino Federico Durán, Pudo Tu Nombre Es Tobias. Thank you.

Estivemos em terras alemãs há pouco depois do argentino Federico Duran, Cass, com a edição Magical Magical e o tema muito cinemático Atlan, depois Hack, o alter ego de Ben Lucas Boysen, berlinense, de Horror Vacui, Relay. Continuamos agora com a terceira edição deste ano de Rafael Anton Irisarri, é inspirada numa viagem que em tempos fez nos caminhos de ferro espanhóis, chama-se El Ferrocarril Desvaneciente. Seguimos com El Espectro Electromagnético, música de Rafael Anton Irisarri. Trabalharam várias vezes, são dois monstros da música, Robin Guthrie, ex-Cocteau Twins com Harold Budd, de After the Night Falls, Before the Day Breaks, Open Book, logo a seguir a uma das novas de Rafael Anthony Di Sarri, depois Alvanotto e Ryuichi Sakamoto. Juntos editaram em tempos Sumos e reinventaram um clássico de Brian Eno, By This River. E entramos na música de um nome que está na edição deste ano do Semibreve, tocou há dois dias, veio apresentar um disco que sai apenas no ano que vem, chama-se On Time, Out of Time, mas de William Basinski, agora uma das peças de Disintegration Loops. foi editado no início do século XXI, vários fragmentos de formas da música ambiente em The Disintegration Loops, um disco seminal de William Basinski, termina agora, tal como em Trance, que já sabem, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotrance.blogspot.com ou na loja do iTunes, no sítio do programa. Encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Eu volto de hoje a 8 dias. Boa noite. Até à próxima.